nada. Se apaixona, se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Isso é forró, sabor é ao vivo. Vem comigo assim, vem. Alguém explica a nossa relação. Um caso indefinido, mas rola paixão. Adoro esse perigo, mexe demais comigo, mas não te tem em minhas mãos. Se você quiser, podemos ser um caso indefinido, nada mais. Apenas bons amigos, namora, casa, ter filhos, passar a vida inteira juntos. Estilos calçados. Oh!